Atenção! Atenção! Todas as unidades, atenção! Não entre em pânico. O mundo está se acabando. Olha pra cima! É um meteorito? Não! É pepeca caindo, ó, pepeca caindo, ó, pepeca caindo, ó, pepeca caindo. É um meteorito? É bunda caindo, é pepeca caindo, bunda caindo, é pepeca caindo, bunda caindo, é pepeca caindo, bunda caindo, é pepeca caindo. Vai porra! Que sua raba tá fazendo agora? Agora tá sentando, agora tá quicando, agora tá sentando, agora tá quicando. Só um aquecimento. Vai, senta, vai, vai, vai, senta, vai, vai, vai, senta, vai, vai, vai, senta, vai. Que sua raba tá fazendo agora? É o DJ Pedro! É o maloca original! Casa de DJ Pedro, dia de medo. É um meteorito? Não! É pepeca caindo, ó, pepeca caindo, ó, pepeca caindo, ó, pepeca caindo. É um meteorito? É bunda caindo, é pepeca caindo, bunda caindo, é pepeca caindo, bunda caindo, é pepeca caindo, bunda caindo, é pepeca caindo. Vai porra! Que sua raba tá fazendo agora? Agora tá sentando, agora tá quicando, agora tá sentando, agora tá quicando. Só um aquecimento. Vai, senta, vai, vai, vai, senta, vai, vai, vai, senta, vai, vai, vai, senta, vai. Sua raba tá fazendo agora? É o DJ Pedro! É o maloca original! É o DJ Pedro, dia de medo.